Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas. Tem sede a Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a tua luz. Sobre tua família clame o santo nome de Jesus. Declare o nome do Senhor a todo momento e em todo lugar e em qualquer lugar.